1, 2, 5, 0, 7, 0, para 0, 5, 0. Alô, Flaxanema, 212? Aqui, 0, 7, 0, para 0, 5, 0. Eu já estava direto do Duna, desceu para 2000. E desceu para 2000 pés, já está na proa de Duna, descendo para 2018, ajuste autorizado LS, reporte localizador, 6212. 2000, proa de Duna, reporte estabilizado, 6212. Prossiga. Deixa eu confirmar a validade do nosso plano, senhor. Entendi, próximo dia contigo. Eu podia confirmar a validade do plano do 9356? Vence às 22h55. Tá ok, obrigado. Antes da Juliette, agora na 776. 776, Juliette, posição 03. 73, igual na 776. Família de Mauri, haveria possibilidade da Prodiduna ou ITAP? Era pro TRIP. Acima, pro TRIP 5219. Estimativo, o TRIP está autorizado. Direto Duna, descendo para 3.000 pés, ajuste 1018. Duna 3.018, muitíssimo obrigado, senhor. Mizuno 79, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 1-3325. 9356, pushback acionamento, mais 13. Livre pushback 9356. Livre pushback acionamento, 9356. Para o táxi, Oscar, informa o meu. Boa noite, Dan 3606, frente da Tango, próxima cópia. Então, 3603? Afirmativo. Formação tal, ajuste no 08, pronto para cópia? Pronto, a cópia. Trindade Salvador, Guarulhos, chegou piso 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, pós Leda, direto ao bridge, onde detecta a aerovia, após utilizar conforme rota. Decolta a pistola 0, primeira curva direita, transponda 5151 e o controle de Salvador 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos 340, via Bizulu 16, vai decolada da El com primeira curva direita, Leida Bridge intercepta o Bizulu 16, transponda 5151, acolhendo 208, controle. Correto, pronto, para buscar em somente 3603. Chama lá. A 212, autorizado final LF, chame agora a torre, frequência 1862. Torre 286, Xaré 6212. Salvador, boa noite, o Xené 6212. Boa noite, o Xené. Baixou e travou? Negativo, vai repassar, baixou e travado. Bom, no meio, tem informação, então já tem o nome do senhor? O senhor está pronto para cópia? Copia? Apenas, pode passar, a gente já copia já. Sente autorizado, Salvador, Brasília, via Upper Zulu 107, nível de voo 360. Sai da Arbor, após Arbor, Elefa. Decorda pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5154 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado, Brasília, nível 360, Perzolo 17, sai da Arbor, Elefa, decorda 10, curva à direita. 5154, transponder, controle 208, voo 16, 13. Só corrigindo transponder o nível, e o de voo 360 aprovado, que 360 aprovado para o gol no 6 no 3. Sim, é o 360, gol 1613, obrigado. Atendimento caixa, empate para pushback, acionamento, gol no 6 no 3. Chamada pronta, gol no 6 no 3. Solo 9356 para o táxi, com 1-10 a bordo, 3 horas, alternando Recife. 1-10 Recife, 3 horas, autorizado táxi, via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera, pista 10, torre 1-1-2-1-2, ajuste no 0 no 8, tá no 9356. Sinto ajustado no 0 no 8, livre táxi, ponto de espera, 2-8-6-2, 9356. Cruzando 9, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 5219, 2000, autorizado LS, obrigado. 212, sala 32, chame 12, zona 19. Sala 219, chame 12. Torre Salvador, muito boa noite. 9356, ponto de espera pronto. Boa noite, 9356, a linha decola pista 10, entrou no 40 graus, 5 nós. A linha decola 10, 9356. Golfo Salvador. 59 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o nível de voo 060. Agora vai chamar o controle Ilhéus, frequência no 20.1, Oscar Papa Golf, boa noite. Para ingresso, Romeu. Cruzado ingresso, reporte aéreo pronto, cabeceira no 7. Cruzado ingresso, reporte aéreo pronto. Salvador 3603 para o pushback, acionamento no meia dúzia. 3603 no meia dúzia, tem livre acionamento, pushback, qual é só o que só chama para o táxi? Vou mandar 3603. Solo Salvador, Oxané 6212, na Alfa, Chazelete. 6728, acione identificação, chegada Mari, desce e mantenha nível de voo 050, objeto 6728. A Mari, precisaria uma tática presente. Controle Salvador, boa noite, Sam 9356. Sam 9356, contato radar, sobre manter o nível de voo 190, manter a saída PUCA. A PUCA 1190, Sam 9356. Controle 5219, fui, aliás. Trip 5219, autorizado final LS, agora com a torre 1862 em pouso. 1862, muito obrigado, senhor. Objeto 6728 está autorizado direto à posição ITAP. Mantenha a posição, guarda os telefones. Torre Trip 5219, foi LS passando o estar. 5219, pouso autorizado, pista no zero, vento 1 a 40 graus, 5 nós. Baixou e travou? 5219, pousa. 05, nem 2 da 3. Deixa eu informar o Reitoria o vento do 5219. 160 graus, 7 nós. Confirmando o trem de pouso baixado e travado? Baixado e travado, 5219. Maravilha. Obrigado. Romeu, por gentileza, modifica o transponder para 5166. Retorno 50 graus, 8 norte, livre decolagem, pistão no 7. Identificação, chegada a Mari. Desça e mantenha nível de voo 050. O altímetro no 08, azul 4070. Objeto 6728, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Objeto 6728. Descendo para 28, vai chamar o LS estabilizado. 219, obrigado. Solo trip 5219, livrou o táxi na sua escuta. Trip 5219, traz ataque via Alfa Kilo. Parte 3, posição 03. Atenta ao sinalizador. Alfa, Kilo 3, posição 03, obrigado. Boa noite. Então, Salvador 3603, está pronto para o táxi. Estamos com 3 horas e 40 de autonomia, operando o Galeão 177 a bordo. Opa, Romeu, ótica de uniforme Romeu, contato radar, submanter o nível 490, saída Momo. 490 na Momo, ótica de uniforme Romeu. Vinde Alfa, não pode esperar, vai chamar a sua 6862, é muito boa noite, tudo agora. Doutor, ele autoriza o nosso uniforme Romeu da presente uma posição front. Não, negativo, mantenha ainda pro de Momo, aguarde front. Momo aguardando front, Romeu. Solo 5219. Prossiga. Infraero chamado para 4, prossegue 3 ou prossegue 4? Segue pro 4, então. Fica atento ao sinalizador, então. Segue a infraero. Ok. Eu passando a centena, solicito voar frota, senhor. Controle o Oscar, informe Romeu. Ok, estamos efetuando coordenação, só um minutinho. Salvador, muito boa noite. Está 3603, está no ponto de zero, pronto. Sim, é direto a boca, Romeu. Está no zero, está 3603. Salvador, boa noite, eu tenho 3662 com informação Tango. Tá 3662, acione identificação, chegada mar e desça manter nível de voo 060. 060, possibilidade, senhor, de voar ITAP? Mantenha estar, Mari. O TAN 3662 aguarde e voar ITAP, é o número 3 na aproximação. 3662. Azul 4070, desça para 3000 pés. Ajuste altímetro no 018, reporte localizador estabilizado. 3018, para estabilizar o azul 4070. Papa Romeu, Oscar, uniforme Romeu, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85, boa noite. Rodou, boa noite, TAN 3603, decolado da EL. TAN 3603, contato radar, submantém o nível 340, V da EL. Poderia ler, Darcão? Beleza. Oscar Uniforme Romeu, Recife, frequência 12545, alterne 12685. 1545, 2085, obrigado, senhor. Boa noite, obrigado. Boa noite. Salvador Trip 5216. Nível 2 no meio, informação TAN, ajuste no 08, guarde. Tango aguardando, Aracaju. Possível saída seria Puca? Gente, o Trip 5216 no meio, a saída seria Puca, já amo direto. Só para mais informações, o Aracaju está fechado em instrumento, ok? Ok, fechado instrumento então, obrigado. Salvador, muito boa noite, TAN 76728, marcador de externo, magistrado Tavares. Boa noite, 6728, baixou e travou? Baixou e travou. Maravilha, foi autorizado, pista no 0, ventou no 40 graus, 5 horas. E depois, vai 6728. série 5956, formação Tango, ajuste no 08, pronto para cópia. Salvador Natal, via Golf 677, nível de voo 210. Sai da Pucca, transição Caju, decola a pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5155 e o controle Salvador 120, decimal 8. Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa noite. 1, 2, 5.